Quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Um programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Olá, eu sou Priscila Oliveira. Olá, eu sou Saci Pereira. E juntos apresentamos o Histórias do Velho Oeste. Esse é o terceiro programa de uma série de 24 episódios que irão ao ar pela Rádio Freicaneca FM, a rádio pública da cidade do Recife. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freicaneca FM. Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da Rádio Comunitária Aconchego. Rádio localizada no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS, no Engenho do Meio. Aqui vamos trazer histórias dos bairros e das comunidades da Zona Oeste do Recife. Roda de Fogo, Asa Branca, Vietnã, Iraque, Pinto Formoso ou Sítio do Bredo, Campo do Piolho, Sapunu, Santa Luzia, Ayrton Senna, O Rei do Gado. Histórias de vida e de luta. Algumas tristes, sérias, outras felizes, divertidas. Histórias contadas por suas próprias protagonistas. Pessoas que têm suas raízes plantadas nesse território, nesse cantinho da cidade. Eu me chamo Luiz Eurico de Melo Neto e moro no arruado do Engenho Velho desde 2015, 2016, minha idade 64 anos. Eu cheguei na comunidade do arruado em 2014 para 2015, no meio de uma grande confusão entre a Universidade Federal de Pernambuco e a comunidade, porque estavam começando a construir o prédio da esquina, o prédio de engenharia da produção, e resolveram construir o galpão dos operários da construção civil na rua, em cima da rua, arrancando os paralelepípedos e fazendo aquele galpão, fechando o acesso. Muitas pessoas não sabem que dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco existe uma comunidade. O Arruado do Engenho Velho fica meio escondido, por trás dos grandes prédios da universidade. Eu estava morando na Várzea, já conhecia o pessoal da primeira casa, a casa do Manuel Querino, da família do Manuel Querino, uns 40, quase 50 anos. E então apareceu a oportunidade de vir morar dentro do Engenho Velho, dentro do Arruado. E eu não tive dúvida. Me mudei de Malicuia e até hoje estou aqui. As ruas de terra, o som dos passarinhos, muitas árvores e uma vila de casas ainda resistem no lugar. Uma placa identifica Arruado, Engenho Velho e o ano de 1870. O Arruado do Engenho Velho fica na rua João Francisco Lisboa. É uma rua da Várzea que começa lá perto da Escola de Arte João Pernambuco e vem até aqui, dentro da universidade. Essa rua antigamente se chamava Rua do Bom Gosto. Na década de 50 para 60, ela foi interceptada pela construção do CTG. Por isso que tem um trecho fora da universidade e outro trecho dentro da universidade. Para localizar essa rua, pelo GPS, só colocando o nome da estátua que tem aqui, que é o Monumento a Fernandes Vieira, um dos donos do Engenho do Meio. Eurico, mais conhecido como Seu Lula, vai nos contar um pouco da história desse pequeno vilarejo. A história da comunidade é a história dessa geração. A geração da parentela de Manuel Quirino, de Mané Zacarias, Seu Chico de Melo, com Dona Angelina. É a história de 150 anos para cá. Se formos bem para trás, esse engenho se chamava São Carlos em 1625, Esse nome existe no mapa de um cartógrafo holandês da comitiva de Maurício de Nassau e remonta a 1625, sendo que os invasores holandeses chegaram em 1630, por aí. Esse engenho depois passou a ser chamado Engenho do Meio, já sob a posse, propriedade de João Fernandes Vieira, que era procurador do verdadeiro dono, que era um judeu chamado Jacó Stachover. E esse judeu foi embora quando Maurício foi chamado de volta para a Europa. Deixou aqui como procurador o português da Ilha da Madeira, João Fernandes Vieira, que, junto com outros senhores de engenho, ficou endividado com os holandeses e resolveu, através de uma guerra de expulsão, se libertar das dívidas. Essa que é a história que está por trás da gloriosa Batalha das Guararapes. Mas João Fernandes Vieira aproveitou, venceu a guerra e tomou posse de toda a região oeste. Para comprovar a persistência dessas famílias, há um documento. Muitas outras famílias antigas foram expulsas ou foram indenizadas, ou resolveram se mudar, ou morreram, né, os mais velhos. Mas Dona Epifânia e seu Luiz de França deixaram um documento importante para a história do Arruado, do Engenho Velho. Deixaram a certidão datada de 1890, certidão de casamento, realizado na Igreja Matriz da Vase. Dizem os bisnetos que Dona Epifânia casou com 20 anos. Então ela nasceu em 1870, que é justamente a data que nós usamos para dizer que esse ano a comunidade faz 150 anos, ou seja, o Sesc Centenário dessa geração de moradores da comunidade do Engenho Velho. Mas reparem bem, Dona Epifânia era nativa, já estava aqui há 20 anos, e os pais dela também eram daqui. Por isso que Maurício Peixoto sempre me dizia: olha, essa história remonta ao ano de 1800. Mas nós não temos documentação para chegar lá. Desse casamento, em 1890, nasceu no comecinho do século Dona Inácia, ou no finalzinho do século XIX, Dona Inácia Gomes, que havia de casar com Manuel Quirino, egresso de Camocim de São Félix, para trabalhar na usina Meio da Várzea. Já encontrou aqui a família e a adolescente, a jovem, né? Inácia. Então, resumindo essa parte da história... Primeiro, Epifânia dos Reis casou com Luiz de França. Tiveram uma filha chamada Inácia, sendo Epifânia e Inácia nativas. E os maridos, Luiz de França e depois Mané Quirino, vieram de fora. Esse engenho passou por muitas mãos até que chegou em 1904 nas mãos da família Barros Barreto e tornou-se usina. A família Barros Barreto ficou até 1933 a 37, não tenho certeza, e depois passou às mãos da família Amazonas, a dona dessa região de Camaragibe. Extinta a usina, Manuel Quirino ficou trabalhando para a família Amazonas, onde crescia o menino Joaquim. Cresceu aqui nessa rua, na Rua do Bom Gosto. Aqui foi menino o primeiro reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Por isso conheceu aquela leva de trabalhadores que veio do interior de Pernambuco para trabalhar na usina. Entre eles, o Manuel Quirino. Com o tempo, Manuel Quirino se transformou no homem de confiança do senhor Barros Barreto e depois do doutor Joaquim Amazonas. Depois de já adulto, Joaquim Amazonas já morando em Camaragibe, professor da Universidade, da Faculdade de Direito no centro de Recife, Joaquim Amazonas também era deputado por Pernambuco, era moda naquele período criar grandes campos universitários. Paris fez, São Paulo fez, o Rio fez e o Recife resolveu fazer. Foi no loteamento Engenho do Meio, resquício da falida usina Meio da Várzea, onde se construiu o campus universitário da Universidade Federal de Pernambuco. Parece que não foi assim tão fácil que se decidiu que o campus ficasse na zona oeste do Recife. Tinha 3 lugares para locar essa grande obra de uma cidade universitária. E houve uma briga entre os professores antigos, os catedráticos chamados, para não vir para cá, para o oeste. Tinha mais 2 locações. O local onde hoje é o Fórum Joana Bezerra, era um local ermo, um manguezal, e outro manguezal, a Vila Naval, ou ali a Ilha do Maruim, na entrada de Olinda, lá direito, na beira da praia. Por força política, Joaquim Amazonas conseguiu trazer a cidade universitária para cá. A construção começou em 1948, quando o doutor Amazonas assumiu a reitoria da Universidade de Recife, logo o UFPE. Por essa época, ele já tinha aqui o seu braço direito, Manuel Quirino, morando naquela casa, a primeira casa da rua, do Arruado aqui, um chalé bonito. Manuel Quirino era um homem de confiança da família Amazonas. Ele é que cobrava o forro, uma espécie de pagamento pelo uso da terra dos sitiantes que tinham aqui. Iniciada a obra, o futuro primeiro reitor, Joaquim Amazonas, indicou Manuel Quirino para ser o administrador das obras de construção dos primeiros prédios. Manuel Quirino, então, ficou a par de toda a construção do Cefiche, da Faculdade de Ciências Médicas, do CTG. Outros trabalhadores e moradores do Arruado deixaram suas roças e foram trabalhar como pedreiros e auxiliares nas obras do campus. Parece que um dos motivos pelos quais o Arruado sobreviveu à construção foi a confiança depositada em Manuel Quirino. Foi assim que, ao ser construída a universidade, Manuel Quirino foi escolhido pelo primeiro reitor, era praticamente o dono das terras, o dono da universidade, que foi reitor por 12 anos, Joaquim Amazonas, que colocou Manuel Quirino como o primeiro administrador do campus. Ele que conhecia tudo, conhecia toda a manutenção dos prédios, ficou responsável pela manutenção do campus. As famílias do vilarejo plantavam suas roças para se alimentar. Tinham suas terras com cabras, galinhas, cavalos, muitas árvores de frutas. Vendiam seus alimentos na Feira da Várzea, com jumentos carregados de legumes, frutas, macaxeira e batatas para vender. Até onde hoje é o Laguinho da Federal, era uma plantação de macaxeira. Isso aqui era um local ermo, né? Era chamado Engenho Velho da Várzea. Os varzeanos vinham aqui passear, passarinhar, pescar no Riacho Cavoco, que era limpo, cheio de peixes, água potável. Eu era menino ainda, ia pro meu avô, a gente ia ver as corridas de domingo, ali ao redor do Arruado. E às vezes meu avô ia comprar alguma coisa no Arruado, tinha alguns conhecimentos lá, eu também. Eu ia, conversava. Mas com o passar do tempo eu tive a sorte de conhecer uma moça e comecei a namorar, hoje ela é minha esposa. E por coincidência o pai dela era Bonifácio, filho de Manuel Quirino e Dona Inácia. Esse que ouvimos aí é o Rosevaldo Brito, conhecido como Índio Batera. Antigamente era muita casas. Era uma casinha em cima da outra ali. Não existia o teatro. Tudo era moradia. Aí, aos pouquinhos, a faculdade começou a construir, né? Constrói um prédio aqui, constrói um prédio ali. E o pessoal foram se desfazendo, foram indo embora. Porém, o tempo passou e a universidade precisou das terras para construir novos prédios. E esse arruadinho incomodava alguns puxa-saco, principalmente no tempo em que foi dado o golpe militar. Por esses tempos, a universidade resolveu construir um centro de convenções e uma concha acústica. Mas lá, aquilo tudo era a plantação de macaxeira de seu Pedro. Tinha três casinhas e numa delas morava Fátima, nora de seu Pedro. E ela resolveu resistir, dizia que não saía dali. Eles proibiram que construísse de tijolo, as casas eram de taipa, mas Fátima resolveu construir de tijolo. Depois de construir a casa, chegaram os agentes federais e disseram: agora você construiu, mas a gente vai demolir. Trouxeram o trator. Fátima peitou os agentes, foi algemada, jogada no camburão e derrubaram a casa de seu Pedro. Seu Pedro diz que morreu de desgosto lá pro lado de Camaragibe. Era o maior plantador de macaxeira e foram expulsos pela ditadura militar. Vamos para um pequeno intervalo, mas já continuamos com a história do Arruado do Engenho Velho. Produção deste programa e o funcionamento da Rádio Comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, A utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos. Faz com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer. Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas. Como os códigos são abertos, cobrar pela instalação do programa ou aplicativo não é muito inteligente. São programas que, quando nos dispomos, estimulam o conhecimento e o estudo. Se aventure, mude seus hábitos digitais, experimente um universo de aprendizado baseado na cooperação e vamos libertar nossas máquinas. Você está escutando Histórias do Velho Oeste. Desta vez, estamos apresentando a história do Arruado do Engenho Velho. Seu Lula e o Índio Batera nos contam um pouco da longa trajetória do vilarejo. Agora vamos conhecer um pouco de quem foi Maurício Peixoto. Bisneto de Epifânia dos Reis e Luz de França e neto de Mané Quirino e Dona Inácia. Filho de seu José, um dos filhos do casal Inácia e Mané Quirino. Seu Zezinho, tive a honra de conhecê-lo, nós ainda muito jovens, no movimento eclesial da Igreja da Várzea, movimento de lutas sociais. A gente nem entendia bem aquilo que estava acontecendo naquela época, mas era um movimento que denunciava as desigualdades sociais na época. Fotografava por aí, pelo meio das comunidades, as casinhas de sapé, que lhe incomodava, né? A ditadura, era em plena ditadura isso, década de 70. Maurício foi fundador do PT de Recife no tempo que o PT só fazia 1% dos votos. Maurício era um grande líder político, até que se afastou das lutas político-partidárias e veio fazer somente política comunitária com a gente aqui na região da Várzea e movimento cultural da Várzea também. Maurício era uma pessoa que conseguia juntar a comunidade, unir as forças, sentava, ouvia e conversava com cada uma, além de conhecer muito bem essas terras. A ele nós devemos a ideia de fazermos um grupo articulado de resistência dentro da comunidade do Engenho Velho. Quando em maio de 2014 a universidade tentou fechar uma rua, toda a comunidade se mobilizou. Moradores e estudantes impediram que o trator fechasse uma das vias de acesso ao arruado. Depois de que o prédio da Engenharia de Produção, em 2014, resolveu destruir a entrada da comunidade e nós impedimos, depois negociamos com a prefeitura e a rua foi refeita, o pavimento foi refeito na entrada. No sábado seguinte, isso foi no meio de semana, fizemos uma reunião com Maurício Peixoto e o pessoal do Movimento da Várzea, Movimento Cultural da Várzea, e mais os moradores, e aí fundamos o MRP Arruado, liderado por Maurício e a Lidiane, moradora, a jovem moradora. O MRP Arruado é Movimento de Resistência Popular Arruado do Engenho Velho da Várzea. Maurício se foi em 2015, mas deixou implantado um movimento de resistência popular. Esse movimento hoje em dia se chama Articulação dos Moradores e Amigos do Arruado do Engenho Velho AMA, baseado no que Maurício queria fazer, que era a AMADA. A AMADA era a Associação dos Moradores e Amigos do Arruado. Com a dispersão, com os rachas, apesar de ser uma comunidade pequena, mas tem diferentes pontos de vista, principalmente entre evangélicos e não evangélicos. Essa foi uma das coisas que mudou. Mas Maurício tinha também uma auxiliar dele, que ele estava preparando para ser a presidente da associação, chamada Elidiane Curcio, uns 20 aninhos, moradora do Arruado desde pequena. Porém, a Lidiane passou num concurso, foi embora para Alagoas e nós ficamos tocando praticamente sozinhos o grupo de Facebook e o movimento de articulação. No entanto, não estamos sós, porque temos professores, alunos, alguns moradores que nos dão apoio. Me chamo Lidiane, tenho 26 anos. Atualmente eu moro no estado de Alagoas, Maceió. Sou funcionária pública no momento, sou de Recife, nascida e criada no Arruado. Elidiane Curcio também nos conta um pouco sobre como era Maurício. Seu Maurício, ele era praticamente um parente meu, parente distante. Porque no Arruado a gente tem uma cultura coletiva, participativa muito forte. E os vizinhos acabam se tornando um pouco da nossa parentela, sabe? Mas o seu Maurício, ele não morava mais no Arruado, né? Quando eu o conheci. Mas ele morou lá também. E a sua irmã, tia, parentes ainda continuam morando no Arruado no momento. Então ele frequentava e vivia no Arruado. Sempre, quase que sempre, né? Então eu o encontrava lá e a gente conversava, tinha altos papos. E quando a gente resolveu, né, começar algumas reuniões para que a gente pudesse falar um pouco sobre o valor, o patrimônio que como ele mesmo falava, que o patrimônio do Arruado, o maior patrimônio são as pessoas. Realmente, o maior patrimônio do Arruado são as pessoas, são as memórias das pessoas. Apesar do patrimônio material que existe muito grande também lá, que precisa ser resgatado, preservado. Com a morte de Maurício, as divisões na comunidade se aprofundaram. Apesar que depois da morte dele em 2015, junho de 2015, desarticulou-se um pouco a comunidade. Nós tentamos, mas ele foi menino aqui, 60 anos aqui dentro, então... Para ele era mais fácil lidar com a diversidade de pensamentos que tem aqui dentro, né? Meu nome é Aguinaldo Armando Cardoso. E aqui no Arruado, a gente morava aqui, atrás de casa, cheio de pé de quiabo. A gente pegava camarão de mão, depois ia tomar um banho na lagoa aqui, depois bater uma pelada aqui no campo da frente. A Lidiane, que nasceu e se criou no Arruado, traz algumas das lembranças de sua infância. Eu lembro do pé de mangueira da dona Lourdinha, o pé de manga. E a gente ficava ali embaixo da mangueira de Dona Lourdinha, conversando, jogando conversa fora e chupando aquela manga espada maravilhosa que era tão frutífera aquela árvore. E é uma lembrança muito boa que eu tenho do Arruado, sabe? Entre outras lembranças de que sempre envolve esse relacionamento, né, muito forte nosso, né, do Arruado, de quem nasceu e se criou no Arruado, é esse relacionamento forte com a natureza. Minha avó, ela é agricultora e ela me ensinou muito, né, algumas coisas com relação a isso, em relação à natureza e relacionamento com a natureza. Ela sempre gostou muito de plantar, ia muito ao roçado e às vezes eu ia com ela. A cidade universitária tem mais de 40 prédios, entre eles a reitoria, 9 centros acadêmicos, centro de convenções, concha acústica, dentre outros. Com relação às construções, né, ao desenvolvimentismo, né, presente no campus, causou um impacto, sim. Causou um desconforto também, porque anteriormente o Arruado era mais calmo, mais tranquilo e passou a ser um pouco mais movimentado. O barulho também das construções impactaram bastante, né, o dia a dia, o cotidiano dos moradores. Para os arruadenses, o problema com a universidade são vários. O último foi esse prédio novo aí, que é da Petrobras, né? E teve que trancar já a rua todinha, que é para que o pessoal queria acabar com a rua, o pessoal da construtora. Aí se juntou muita gente da várzea, estudante. E ficamos na rua, né, empatando o trabalho deles, até que eles resolveram recuar e deixar o que está lá, né, a rua, né? Porque eles queriam tirar aquela rua. Quando ali na frente, logo na entrada da comunidade, construíram rapidamente o prédio do Laboratório de Petróleo e Gás, o projeto previa uma estação de tratamento de esgotos a ser construída ao lado do lixão, lá por trás, ao lado do novo estacionamento, bem em cima do sítio arqueológico. Mas a tubulação precisava cruzar a nossa pequenina rua de apenas 150 metros. Era o caminho mais curto e mais barato, porém iam cavar mais de 2 metros de profundidade, talvez mais, nas portas de todas as casas. Graças a Deus e ao esforço das arqueólogas, professora Viviane Castro, professora Ana Catarina, em muitas conversas, junto com um grupo de mestrando de arqueologia e muitas tratativas com engenheiros, com o gestor do projeto, o gerente do projeto ligado à universidade, chegou-se à conclusão de que podia fazer uma transversal do prédio até o cavoco, depois seguir margeando o cavoco e chegar à tal estação de tratamento de esgotos. Além disso, os moradores da vila sofrem com o fechamento das portas da universidade e em particular do Centro de Tecnologia e Geociências. Final de semana, fecham as porteiras, né? Aí o pessoal tem que sair lá na frente da BR. Às vezes, para chegar em casa, quem mora no arruado tem que dar uma grande volta, porque o único portão aberto é o da reitoria. O que era para ser 100 metros, vira 3 quilômetros. Meu nome é Ademir. Ah, lembra essa boa queijo? Jogando pinhão, bola de gude na frente da antiga rádio universitária, AM, com os amigos. Depois fundamos uma quadrilha, e a quadrilha de antigamente era muito boa aqui também. Os tangarás, era uma quadrilha que a gente dividia muito. Enquanto o arruado existir, parece que os conflitos continuarão. A vida nesse lugar não é fácil. É um território afetivo, onde as famílias moram há muitos anos, há mais de um século. Mas a resistência continua, com festa, alegria, como as famílias do Engenho Velho aprenderam com seus antepassados. Nesses tempos de pandemia, nós fomos surpreendidos no meio de uma série de atividades para comemorar os 150 anos da geração de Dona Epifânia dos Reis e seu Luís de França. Por isso, nós estamos fazendo uma série de intervenções artísticas, né? Esculturas, pinturas, até música, coco de roda, todos em homenagem aos 150 anos da comunidade. Infelizmente, chegou a pandemia e nós fomos surpreendidos e tudo parou. E assim, ao contar a história do arruado do Engenho Velho, comemoramos juntos a vida e existência dessa comunidade. E com isso a gente encerrou o nosso programa de rádio de hoje de manhã, viu? Agora vamos tomar uma cervejinha, que ninguém é de ferro. Gostou do programa? Tem uma história da Zona Oeste para contar? Entre em contato conosco através do zap 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. Quer ouvir novamente ou perder os programas passados? Acesse nosso site, radioaconchego.milharal.org. Histórias do Velho Oeste se despede. Até o próximo sábado, à 1h30 da tarde. Nosso muito obrigada para seu Lula, o Indy Batera e Elidiane Curcio, por seu tempo e por compartilharem um pouco de suas histórias. Este programa é uma produção coletiva da Rádio Comunitária Aconchego e foi produzido por Pesquisa e Roteiro, Gus Cabreira e Diego Rodrigues. Locução, Priscila Oliveira e Saci Pererê. Edição, Gus Cabreira. Também fazem parte deste projeto Alessandro Andrade e Márcia Rezende. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frei Caneca FM.